Panorama Agrícola para 17 de abril de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de 17 de abril de 2014, quinta-feira de lua cheia. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: quem sabe faz, quem não sabe aprende. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você ouve uma dica sobre o solo. No noticiário, informações sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Primeira capacitação ocorre na semana que vem em Lages. E na entrevista vem aí a predileta, nova cultivar de feijão da EPAGRE. Ligue e participe, 48-3665-5359, ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Amigo agricultor, o inverno que se aproxima é a época do pousio, ou descanso do solo para as tradicionais culturas de verão, como o milho, o feijão e a soja. Mas, para quem puder, é importante não deixar o solo descoberto e implantar alguma cultura de inverno, seja leguminosa como a ervilhaca ou uma gramínea como o azevém, que além da proteção contra a erosão, serve de alimento para os animais e até como adubo orgânico para a próxima safra. É hora das notícias. A FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, realiza na próxima semana, quinta e sexta, dias 24 e 25, em Lages, a primeira capacitação do ano para crédito fundiário. Participam da capacitação agricultores interessados em acessar o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Podem participar trabalhadores rurais, filhos de agricultores ou estudantes de escolas agrotécnicas. Os potenciais beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário devem ter renda familiar anual de até R$ 15 mil e patrimônio de até R$ 30 mil. Devem ainda comprovar 5 anos de experiência rural nos últimos 15 anos. O valor máximo do empréstimo é de R$ 80 mil, com juros de até 2% ao ano. O juro é de 0,5% ao ano para a linha de combate à pobreza rural para agricultores inscritos no CAD Único. O juro é de 1% para a linha Nossa Primeira Terra, voltada para jovens rurais entre 18 e 29 anos, e de 2% para os demais beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O pagamento é efetuado em até 20 anos, com 3 anos de carência. Pagamentos em dia e terra negociada abaixo do preço recebem descontos. O programa tem ainda recursos de R$ 7.500 exclusivos para a contratação de assistência técnica e extensão rural por até 5 anos. O treinamento para acessar o Programa Nacional de Crédito Fundiário é ministrado pela FETAESC em conjunto com a EPAGRE e o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E como falamos, acontece na semana que vem, 24 e 25 de abril, quinta e sexta-feira, em Lages. Entre os temas abordados, regras gerais do programa, preenchimento de propostas, documentação necessária, gestão ambiental, gestão da propriedade, selos para mulheres, jovens e negros, metas e fluxos de propostas, renegociação de dívidas, Proagro Mais, além de todos os direitos e deveres dos futuros beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola conversa com o engenheiro agrônomo, pesquisador Rogério Bax, do CEPAF, o Centro para a Agricultura Familiar de Chapecó. A Ipagre tem uma nova cultivar de feijão registrada, Bax? Agora no ano de 2013, nós registramos a cultivar de feijão preto, denominada SCS-204 predileto. Predileta? Isso, predileto. E quais são as características dessa nova cultivar? Bom, essa cultivar ela vem a trazer uma nova alternativa entre as cultivares do grupo preto. A principal característica dela é a boa produtividade nas diferentes regiões e das climáticas do estado de Santa Catarina. E além dessa boa produtividade, nós verificamos que essa cultivar apresenta uma boa estabilidade de produção, tanto em diferentes regiões como em diferentes épocas do ano. Ou seja, sobre as diferentes condições que nós estudamos ela aqui no estado de Santa Catarina, ela sempre se destacou em termos de produtividade perante as outras cultivares. Além disso, ela tem um grão de tamanho grande, com mais de 245 sementes, gramas por mil sementes, e grãos de cor preta intensa, que é uma característica importante para o mercado. Rogério Bax, quando a predileta estará à disposição do produtor? Este ano, nessa próxima safra, nós temos em especial semente disponível para produtores de semente, que vão fazer a multiplicação dessa semente, e aí sim, a partir da safra do ano 2015, haverá um bom volume de semente disponível para plantio nas diferentes regiões. Esse ano, a quantidade de semente disponível diretamente para produtores de grãos ainda é pequena, mas nós temos aqui na Ipagre de disponibilidade de uma pequena quantidade dessa semente. Mas, em especial, nós estamos direcionando para produtores de semente esse ano ainda. Correto. Algum lançamento oficial marcado? Sim. Acreditamos que ainda no decorrer agora do ano 2014, nós estaremos também oferecendo uma nova opção em termos de cultivares do grupo Carioca. Essa cultivar vai ser denominada SCS-205. Vai ter mais um nome fantasia que ainda não está definido. E também é uma cultivar do grupo Carioca, com boa produtividade em diversas regiões do estado, com uma boa qualidade de grãos claros e tamanho grande também. Bem, Rogério Bax, sendo o feijão um prato típico, digamos assim, da cultura brasileira, que não pode faltar no dia a dia do brasileiro, essas duas novas cultivares, além da boa produtividade, foi feito algum teste de sabor nelas? A gente faz alguns testes exigidos pela própria legislação que amparam o lançamento dessas cultivares, né? Se referem em especial a tempo de cocção, ou seja, quanto tempo demora esse grão para ser cozido, né? E essas duas cultivares se mostram dentro da média dos outros cultivares, né? Dentro daquilo que as outras também apresentam. A gente testou também a questão do teor de proteína, né? Também se caracterizam como dentro do teor médio dos outros cultivares, né? E em termos de atributos da cocção, são mais testes empíricos, né? Então, um grupo de pessoas pegam uma amostra, fazem a cocção dentro da... cozinham o feijão dentro daquela forma tradicional que fazem na sua casa, e a gente faz uma avaliação por várias pessoas, então, da consistência, da cor do caldo, e nesses critérios também a gente considerou ambos como satisfatórios, né? Bem aceitos pelo pessoal que testou. Correto. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o pesquisador da Ipagre, Rogério Bax, sobre novas cultivares de feijão. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio